Rádio Caxias, sempre contigo. Estúdio 93. Música, informação e cultura na sua tarde. Você está ouvindo a Rádio Cidade Caxias, 930 AM, 20 kW de potência. Acesse cidadecaxias.com.br e ouça também nossa programação na internet. Rádio Cidade Caxias, do teu jeito. Tem novidade no Banrisul Digital. Agora, você pode fazer o refinanciamento do seu crédito consignado ou até mesmo solicitar um novo sem precisar ir até uma agência. Acesse o aplicativo e faça agora mesmo, com segurança, agilidade e no conforto da sua casa. Aproveite as melhores condições e a segurança do Banrisul. O ofertão de padaria é na quarta do Vantajão Economia de Verdade. Pão casetinho, R$ 2,95 kg. Achocolatado Todd, 800 gramas, R$ 7,99. Margarina Delícia, R$ 13,99. Café Iguaçu, 200 gramas, R$ 7,95. Leite Dália, R$ 2,25. No seu rancho, cheque para 7 de agosto. Ofertão todo dia só no Vantajão. Único com preço já atacado. No Santa Fé, Diamantino, Parque Oasis, Colina do Sol e Esplanada. A Clínica do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre oferece atendimento psicanalítico há mais de 30 anos na capital gaúcha. A partir deste ano, passa a oferecer atendimento para adolescentes e adultos à comunidade caxiense, com profissionais qualificados, com valores acessíveis, bem como convênios com organizações e instituições. Entre em contato com a Clínica do CEP Serra pelo telefone 054-3223-3209 ou diretamente na sede, na Rua Sinimbu, 973. Vem dançar e balançar no Bom Dia Cidade. Bom dia! Bom dia Cidade! Com Marcelo Oliveira. Agora, 11 horas com mais 2 minutos. E a gente retorna amanhã, 6:30 da manhã, com o nosso bom dia. Aquele abraço. Tchau, gente!